E então a cama criou asas, saiu pela janela e o céu todo estrelado ao longe me espera. E entre formas e pirâmides que eu pude ver, todos astros coloridos, todos bem felizes em viver. E triângulos de estrelas sorriam para mim. E agora eu me pergunto o que os faz sorrir assim. E triângulos de estrelas sorriam para mim. Oh, e agora eu me pergunto. Verdadeira vocação, que em vez de amar a terra, a boiada, plantar o feijão, eu vou ser homem do espaço, tocar as estrelas no escuro, semear nesses planetas a semente do futuro. Vou ser homem do espaço, tocar as estrelas no escuro, ou semear nesses planetas.